não tem previsão de data para valer para a retirada dos tapumes da Sena Madureira. Estou lendo aqui mensagem do Vanderlei, nosso ouvinte, e pergunto o seguinte, ele é motorista de aplicativo. O que está faltando para tirar os tapumes aqui da Sena Madureira, gente? Só falta abrir uma licitação. Vontade, não sei. Porque... Estudo socioambiental. É, na semana eu até peguei aqui as informações com a Isabela Mota, da nossa equipe, que vinha acompanhando esse caso, e na semana passada trouxe aqui informação para a gente, né? Eles emitiram, tem uns 10 dias, a seguinte nota, a Prefeitura, né? Eles quem? Prefeitura, Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito. Sobre a retirada dos tapumes e liberação da via, a Prefeitura informou em nota que a Secretaria solicitou ao consórcio um cronograma de execução dos serviços, porque teve a rescisão do contrato, que foi publicada no Diário Oficial há 10 dias, e aí veio essa nota, porque a gente quer saber, legal, então não vai mais ter obra, certo? Não vai mais ter obra, foi rescindido o contrato, rescindido, tudo bem. Aí agora quando tira? Solicitamos ao consórcio o cronograma. Veio o cronograma? Não tem até agora. Não tem até agora. De quem quando vai vão assumir retirar. A obra, é isso? É, não, do consórcio que começou a montar ali para fazer gente, a obra. Mas assim, se teve o contrato retirar. Rompido, você acha que eles vão retirar? Não vão, não vão. Não é? É, não tá com se cara, né? O contrato foi rompido, isso aí provavelmente não devia estar. Tá? Ou, não sei, né? Esses contratos conseguem com fazer previsão uma previsão no contrato. Como essa. De assim, olha, em caso de ruptura desse contrato, a empresa é obrigada a ir lá e retirar toda a estrutura. Mas, sei lá, é uma você... coisa óbvia, mas tem que estar em contrato, porque senão... Um exemplo ruim ali no seu contrato de aluguel, você alugou um apartamento, aí o dono pede para você... Ele quer de volta, já dentro do... Aí você tem que ainda pintar o apartamento, entregar ele tudo bonitinho. Uhum. É, então. Né? É. Talvez eles teriam que fazer. Agora, será que a prefeitura está esperando a nova licitação? Porque tem isso, a prefeitura rescindiu o contrato atendendo a uma recomendação do Ministério Público, mas não desistiu da obra. O que disse o prefeito Ricardo Nunes? Que pretende lançar uma nova licitação nas próximas semanas. Só que até lançar uma outra licitação, essa empresa talvez queira montar... Talvez não. Vai montar uma estrutura diferente, sua própria, para execução dessa obra. Então, a retirada dos tapumes não tem previsão para acontecer. Depende dessa empresa, desse consórcio que era responsável pela obra que seria tocada. Tá bom, Vanderlei? É nessa que a gente tá. Que mais? Olha, quantas perguntas, né, sobre coisas que não estão rolando na cidade, que não estão caminhando. Cadê o avião 14 bis ali da Praça Campo de Bagatelle? A gente falou disso nos últimos dias.